Uma noite na ópera. Os Leões de Paris não frequentavam a ópera apenas para assistir ao espetáculo ou ouvir boa música, mas principalmente para encontrar belas mulheres disponíveis, além de serem vistos e admirados. Foi isso que fizeram os jovens Albert de Morcerf e Chateau René certa noite. Rodando de um lado para o outro, estavam atentos a tudo enquanto aproveitavam para se exibir as belas mulheres presentes. Meu caro Albert, disse Chateau René, faz uma semana que em Paris só se fala nesse fabuloso Conde de Monte Cristo. E não faltam assuntos, pois começou bem sua permanência na cidade. Primeiro abri um crédito de 6 milhões de francos, o que, convenhamos, é uma soma acima de nossas pobres imaginações. Depois devolveu uma parelha de cavalos que lhe havia custado 64 mil francos para a esposa do banqueiro Danglars, além de um magnífico presente como pedido de desculpas por ter feito a bela senhora passar alguns momentos aflitivos. E, finalmente, frequenta a ópera como se quisesse exibir sua lindíssima acompanhante grega. É demais, meu caro. Ora, as belas mulheres devem ser mostradas aos pobres mortais como nós. Veja, neste momento o Conde de Monte Cristo deixa sua deusa no camarote e encaminha-se para os de Danglars. Aproveitamos a ocasião e vamos saudá-lo. Os dois andaram até o camarote onde estavam o banqueiro Danglars e sua mulher, a filha Eugênie e o assíduo Debré. Trocando os cumprimentos, o Conde perguntou ao Albert por seu pai, o Conde de Morcerf. Atrasou-se um pouco, mas deve estar chegando. Mal terminou a frase e seu pai entrou um tanto atônito. Perdoem-me um atraso, mas a vida militar, ao contrário do que pensam, é muito atribulada, mesmo durante os tempos de paz. Como um perfeito cavalheiro, cumprimentou os presentes e em seguida acomodou-se numa das poltronas vagas. Bem, para completar o grupo, só falta a acompanhante do senhor Conde, sua bela grega, disse um tanto entusiasmado Chateau René. Uma grega, sobressaltou-se Morcerf. Minha grega, como diz esse jovem, veio para assistir ao espetáculo e ouvir música. Como não é parisiense nem fala o francês, preferiu ficar em seu próprio camarote. Com um gesto, mostrou a bela mulher que estava sentada imóvel no camarote em frente. Como ela é bela, exclamou Eugênie. E garanto que nosso general nunca viu uma mulher assim tão linda na corte do príncipe Tabelin Pachá. O Conde de Monte Cristo voltou-se para Morcerf. O senhor conheceu o príncipe Tabelin? Perguntou com fingida surpresa. Fui seu conselheiro, respondeu Morcerf com voz insegura. Então veja minha bela princesa, disse Monte Cristo, pegando o outro pelo braço e puxando-o levemente até um lugar que tivesse um ângulo de visão favorável. O general viu a mulher e soltou um grito abafado. Quando o conde voltou para o seu camarote, a bela Aidê perguntou-lhe. Vi que todos me olhavam. Sobre o que conversavam? Sobre seu pai. Aquele era Morcerf, o antigo conselheiro dele. Seu nome é Fernand. Foi ele que vendeu meu pai aos turcos, exclamou a bela grega em prantos. Fernand Mondego, o antigo pescador e agora fidalgo conde de Morcerf, havia sido reconhecido por uma de suas inocentes vítimas.